963, eu acho que foi o pushback acionamento número 3 do YouTube. Certo. 3597. 3597, falou 27, tem que vir a Alfa Repórter antes do Juliette. Alfa Repórter antes do Juliette, tá 3597. 6291, autorizado de colapso, sono 0, meu sono 60, grau 079. Alfa Juliette, até o gate 05. Alfa Juliette, gate 05, obrigado, até a saída pela 3597. Torre Salvador, azul 4201 para táxi, Altana Terra Bravo Romeu Papá, autonomia 0445, está com 88 a bordo. 88 a bordo? 88 a bordo. Gente, azul 4201, táxi teve a parte 1 no Índia, enquanto a gente espera chamar pronto, o altímetro no 0119. Fique atento ao parqueamento do Evo 320 no gate 05. Estamos visual, vai seguir via parte 1 no Índia, ao 4201. Chané 621 no decolo 28, chama a controle 1 no 20 decimal 8, voo 1208, 6211. 3399, trocou isso, né, Tavané? 3399 abaixo, para o Chile, Salvador, 40 de autonomia? 240. Gente, tem que ser a parte 1 no Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 09, número 2, no ponto de espera segue a frente em Braia 12. ETAP, décima, tenha 050. ETAP, descendo para o 0100, 2229. Chile 6225, chama agora o centro Recife, na frequência. 126, decimal 0, alterno, 128, decimal 8. 360288, grato, boa. Agora vamos ao 963, autorizado que estiver questionado, é constante. Pode puxar, porta, parte do 963. Oi, Salvador, azul 4201, se aproximando do ponto espera da 1001. Azul 4201, autorizado NRV, colapso no 021, 70 graus, 099. Autorizado alinhar e decolar o 4201. 3399, autorizado que estiver aqui acionar a reposta de táxi. Tchau para o táxi, está encerrando. Está iniciando, Azul. Passou um ponto espera, pronto. 3293, mantém ponto espera. 093, considera autorizado a NIA e mantém no zero. Aí mantém no zero. As outras só mensagem para a esquerda, final approach, um report section. It's saying a hot and stop, as outras 775. E 201 no decolão 33, chama o controle 120, direção 8, bom voo. Obrigado, 108, bom dia, equipe toda. Taxi via Pite 1 no Índia, ponto de espera, chama pronto, altímetro 10-19, segue a frente, o Airbus 3-2-0 da TAM. Pite Índia, 109, chama pronto, 1-9-3. Patrulha Azul, 4201. Azul 4201, contato rodado ecológico, suba via Sambo 1 para nível 340. Via Sabe 1 para 340. Final Force 1-1-1-0, Azul 2775. Azul 2775, complete the final. Contact Tower 118.95. Tower 18 and 5, good day, sir. There is a match for the Azul 4201. A torcida saída Azul 4201. Passarei de 2229, está autorizado a final do ILS, deixa para 2000 pés com ajuste na 099. 2009, autorizado ILS, 2229. 2775, continua close. Stand by to clear the chilling. That's why we continue as 2775. 2775, meet traffic inside, keep clear the lane, runway 10, wind 140 degrees, 101. Take lane runway 10, as 2775. Zero nove três, contato rodando colagem, suba via Arbo 1 para o nível 360. Arbo 1, 360, zero. Tá, 3399, TOB 170, alternando Galeão, 4 horas e 10. Já no táxi à direita, chama pra fazer colagem no ponto de espera, o 3399. Deixa lá pra... Tá, 3399, mantém o ponto de espera. Romeo X6, passarelo 2229. Passarelo 2229, completo o final do procedimento e chame a Torre Salvador, 118.95. 1895, 2229. Salvador, passarelo 2229. Passarelo 2229, continua a aproximação, vai para a posição de pouso. Gente, agora a previsão pouso, 2229. Trabalhando a cola imediata, assim que liberado? Afirmo. Cuidado, olha a matura que eu não posso decolar, assim que a pista foi liberada. Alinho até. Salvador, bom dia, gol no 649. Sobre o gol no 649, eu assumo a identificação, desça para 4 mil pés, o ajuste no 019. 4.019, ponto mais um apelo? Inicialmente BOF, vou ir direto BOF, gol no 649. Agora BOF, gol no 649. 4201, chama agora Recife, frequência 128.35, alternado 123.8. 1-2-8-3-5, alternado 1-2-3-8. 1-2-8-3-5-2-3-8, obrigado, bom dia. Bom dia. Olá, Metro, onde é a posição? Até. Passarei 2299, autorizado, 2299, autorizado pouso, pista no 0, vento no 4, 0, graus 1, 0, 1. Autorizado pouso, 9, 0, 2229. 3399, decola 41, chama o controle de frequência, 20, decima 8. 208, 339. Controle Salvador, bom dia, 3399, passando o BPS. Bom dia, TAM 3399, suba para nível 300 na Franvoano e troca seu transponder para 5121. Sim, 5121, está completamente visual na presente, quando possível solicita a proa de Leda ou Mótima. Leda autorizado, o TAM 3399. Leva da presença, 3399. Nove 1229 no solo 43, táxi à direita, chama 121 no decimal 9, sol. Direto, 1219, 2229. A 3 atualizada é para a pistola 00, 150 graus, 109. Iniciando 63, é Colosso 45, chama o controle de frequência 1, 20, 208. 208, bom dia, Colosso 63. Controle Salvador, Colosso 63, salvo 1, bom dia. Colosso 63, bom dia, contato radar de decolagem, suba via Santo Uno para o nível 360. Compre perfil para o 360 sem inscrições, o gol 963, pode voar direto Leder, é presente, o 963? Autorizado, direto Leder. Direita, direto Leder, obrigado, gol 963. São 3399, solicitação de Recife, vou direto ao Guinado. É, confirmando para o 3399, é, qual a prova? Vou de ao Guinado, São 3399. Poderia soletrar a posição, por favor? Oscar Golf, November Alfa Vitor. Sim, ao Guinado, obrigado, senhor. No 649, está autorizado a final do ILS X-Ray, desça para 2.000 pés, o ajuste no 019, informe estabilizado. 2.000, o 649 é número 1 na aproximação? Sim, número 1. Pode voar hoje a terra, presente? Vou 2, Duna, Golo 649, informe estabilizado. Duna, Golo 649. Frequência 399, chame agora Recife, frequência 128.35, alternado 123.8. 2235, carro negativo 238, agora conserta Recife, 3399, bom dia. Gol 963, subir e manter o nível 340 e chame Recife agora, frequência 128.35, alternado 123.8. 2835, 238, 340 restrito, gol 963, bom dia. Valeu. Já avisou com a pista estabilizada. 649, completa a aproximação. Chame a torre Salvador, frequência 118.95. 1895, obrigado, volume 14. Salvador, bom dia, gol 1649, na final, baixado travado. Sancho 1649, continua a aproximação, guarda autorização em pouso. Guarda. 1649 autorizado pulo, picho no zero. Vento 160 graus, 109. Lili Pouso, agora 649. Sato 9, solo 57, taxa à direita, chama 121, esse é o lado, solo. 39, é já. Até 3597, informação X Índia, posição 05, autorização brasileira nível 360, só para 4. 3597 autorizado, Brasília 360 via Pesuruvo 7, decola da 10 curva direita, saiu da Arburuvo, transição é essa, aciona 5250, controle 120, décima 8 na saída. 3597 autorizado, nível 360 para Brasília, via Pesuruvo 7, decola pista 10, preferida convencional Arburuvo. Curva direita, transição é nessa. Código de transponder 5250, controle C da frequência 120, décima 8, 3597. Cuidado, 1, 2, 0, foi cotejado, certo? nome para o acionamento, o 3517. Confirmo. Salvador, bom dia, com 1233. Autorizado, no 5, chamo tarde. Autorizado, chamo tarde, da cidade 3517. comandou 3357, acionado pelo Protaxi POBID 167, autonomia de 3 horas e 34 minutos. Alternativa é confiança. Utilizado táxi em frente, depois à direita, via Índia, pode esperar a chamada decolar. Livre táxi em frente, direita, táxi via Índia, ponto 010, recuperamos pronto, está 3597. Autorizado, aliás, decolado. Eu estou no 4 graus, 101. Decola, piscina 0, tenho 3597. Como se fosse da tela azul, dois, chama o controle frequência 120, no sinal 8. 1208, 3597. Controle Salvador, bom dia. Esse é o TAM 3597, Arbo 1. Bom dia, TAM 3597, contato radar na decolagem. Suba via Arbo 1 para o nível 360. 360, TAM 3597. Torre 1233, ponto de espera pronto. 1233 autorizado, linha aérea decolar, pistão 10, ventura 40 graus, 109. Autorizado, linha aérea decolar, pistão 10, com 1233. Salvador, muito bom dia, o voo 1759 com a informação Índia, está pronto para a cópia Guarulhos 380. Estou usando aqui o 360 Guarulhos, copia 360, você? Ok, está atualizado, 360 Guarulhos, via Pesuro 10, Tetal da Pé, decola da 1-0, curva direita, saída São Romo, Leda, Dr. Imótiva, aciona 5407, controle saída 1-0-18. Saída San Juan, na pausa saída depois, Mótimo, transponder 5407, o controle 120, decimal 8, voo 1759. Correto, chama o acionamento. Vale para acionamento, voo 1759. 1233, decola 20, chama o controle, frequência 120, decimal 8. 208, bom dia. Arbor 1 Elefa. 1233, poderia comprar tua radar decolagem, suba para o nível 360 via Arbor 1. Sobe via para o 360, bom, 233. Pistão 0, vento 1, 40 graus, 109. Ali decola na 0, 2434. Direto Lefa, gol no 233. Direto Lefa, gol 233. Decola 23, chama o controle frequência 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, muito bom dia, Azul 4234, passa 14010, Fuca, transição Aru. Azul 4234, contato radar decolagem, suba via Puca para o nível 330. Via Puca para o 330, Azul 4234. Controle Salvador, bom dia, gol no 755, 275 para 180, informação Juliette. Gol no 755, acione identificação dessa via BOF para o nível 060.